Fala molecada, começando aqui o Molecada Cast, vamos aos nossos participantes. Aqui é o Cleiton e eu não sei o que falar. Aqui é o Thiago Fly e estamos fazendo um misto, Molecada Cast e Jornal Team. Quase foi errado de novo. É. Aqui é a Helena e eu gosto de Coca-Cola. Aqui é a Karen e eu tô descalço. Aqui é a Tainã e amo muito brigadeiro. Ela ama tanto brigadeiro que ela é da cor do brigadeiro? Oi! Oi! Ai, sem graça, mas bem que você esquece. É, esquece. Esquece. Já ia ter revelações já. Ninguém precisa saber então, da minha vida, gente. Hoje é um Molecada Cast especial, misto. Jornal Team e Molecada Cast, aproveitando o hype do Team Cast do Jornal Team dessa semana que saiu, até que enfim. Glórias aos céus. Glórias aos céus. Com licença, obrigada. Vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails e já voltamos com o cast sobre TV. Muito bem, galera, molecada! Vamos começar mais uma leitura. Começar mais uma, não, né? Vamos a primeira leitura de e-mails do Molecada Cast e notícias. Leitura e notícias. Estamos começando aqui lendo o nosso primeiro e-mail. O seu primeiro e-mail é do Dico. Dico! Fala aí, cara, beleza? Então, ouvi o podcast de vocês e resolvi falar com você para ver se ajudo vocês a melhorar. Quanto você? O conteúdo até é bastante legal. Confesso que ri algumas partes, mas a edição de vocês peca muito. Uma falha de vocês gravíssima é que o som dos efeitos é muito maior e que as vozes, o que obriga, tá, é muito mais alto que as vozes, que obriga o ouvinte a ficar regulando o som, que não é nada agradável. Sem contar o susto que tomamos quando entra aquele freio de vocês, tipo esse aqui. Mas, tipo, o único problema mesmo é o volume dos episódios. Se vocês ajeitarem isso, com certeza o cast vai pra frente. Já o que fora nisso, muito bom. A minha ideia, sério, vocês pararem de fazer um pouco o cast e de reeditar os antigos. Então. Isso que eu tava falando com o Cleiton, né? Pra ele arrumar essa porcaria aí. E minha voz fica no fundo. Eu falo. Mas agora eu troquei o gravador do Skype, então eu acho que vai ficar melhor. Arruma os efeitos. Troca o... Caraca, minha voz tá no fundo aí. Abaixa a caixinha do som. Beleza. E agora? Agora sim. Então. Falando pro Cleiton, pro Koala, né? Pra ele arrumar isso. Trocar essas paradas todas aí. É isso que você disse, cara. Obrigado, Dico, pela diquinha. Diquinha. E zero. Brincadeira. Vamos ver isso aí. Vamos ver nesse Molecada Cast de hoje. Já vamos tentar arrumar isso aí, beleza? Vamos pro. Então, próximo e-mail. É da Ana Paula. Oi. Só pra você saber que tem uma pessoa escutando isso aqui. É a mais linda de todas. Ana Paula, convencida. Estou com muita raiva porque vocês não me chamam pra gravar essa paradinha aí. Ana manda um beijo na boca de cada um. Só dos meninos. Lembrando que eu sou um cara comprometido e não posso praticar tal ato quanto veio a minha insonar. Muito obrigado, Ana Paula. Mandem mais e-mails. Mandem fotos, zoeira. Vocês que estão escutando agora, mandem e-mails também. Aí, viu, a gente falou dos e-mails no último cast e agora tem e-mails. Olha só, a pessoa se importa. Divertido. Também. Lembrando que nossa caixa de e-mails está lotada. Temos mais de 130 e-mails. É. A gente selecionou esses dois e-mails, é claro. Tipo assim, como a gente tem amigos. É zoeira. A gente selecionou esses dois e-mails porque foram os mais bem entendidos. Teve mais um e-mail, mas eu não entendi merda nenhuma e a gente resolveu... Ou não. Não ler. Então, vamos aqui com as notícias. As notícias. Vamos para as notícias. Notícias. Já parou ímpar? Parou ímpar? Já parou ímpar, Cleiton? Ímpar. Dois. Par. Você ganhou. Dois. Droga. Droga. Tá bom, dei a primeira, vai. É... Você faz o quê mesmo? Calma aí. Calma aí. Então, primeira notícia é... Jovens populares na escola ganham mais quando adultos, diz estudo. A pesquisa na Inglaterra indica que os adolescentes populares na escola tendem a ganhar mais quando adultos. O estudo do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Universidade de Essex anunciou dados coletados no estado americano. No estado americano de Wisconsin. Eles acompanharam as carreiras dos jovens garotos durante 5 anos. Essa porra. É, whatever. Caralho. É, simples ganha mais uma temporada de quebra e quebra recorde nos Estados Unidos. A Fox anunciou na quinta-feira que encomendou mais duas temporadas da série de animação Los Simpsons, em espanhol. O que significa que o programa é lançado Los em 1989. Ah, whatever. Próxima notícia. A Valve divulga a configuração de PCs de trabalho. Ah, ó, olha o computador dos caras. Eles têm 4 GB de memória. Ele tem 1 GB de vídeo. Tem 150 GB de HD. Tem um monitor de 30 polegadas. Próxima notícia é o seguinte. Whatever, próxima notícia. Superpoderosas e estreia no SBT. O anime Meninas Superpoderosas, Geração Z, estreou nessa semana no SBT, desenho animado. Ah, whatever, eu não quero mais ler notícia. Eu vou começar o podcast. Aê, voltamos, galerinha! Voltando nos e-mails agora. Agora a gente vai. Vamos para o primeiro tema. Deixa eu abrir aqui a pauta. Então, nisso, o tema de hoje é televisão. Já disse. Todo mundo gosta de televisão. Televisão é uma coisa muito importante. Porque o Thiago tá abrindo a pauta. Então, tem que enrolar. Clayton. Porque passa chaves. Clayton. O que televisão pra você? Televisão pra mim. Televisão pra mim é uma caixa de madeira que tem um monte de cara preso lá dentro, correndo e tal, os anãozinhos, não sei o que. Se batendo, né? Sei lá, cara. Helena, o que é televisão pra você? Ah, sei lá, mano, é um lugar onde passa... Chaves? É! Isso aí! Karen, que televisão pra você? Sei lá. Passa o quê? Passa quem? Esquece. Lembrando que pessoas de menores escutam esse podcast. E os participantes também são de menores. E todos. Tainã, o que é televisão pra você? Ah, sei lá, eu só assisto por assistir. Não tem cultura. É, não tem. Ela não tem, a cultura não pega lá, não. Vira o nível dos participantes, né? Estão morrendo! Então, a qualidade do microfone delas é muito bom. É 100%, ó. É isso aí. Então vamos para o primeiro... Deixa eu falar? Pode falar. Nosso primeiro tema é... Programas infantis. Clayton, qual é o melhor programa infantil da TV? Melhor programa infantil, cara. Infantil, pra mim, o melhor que tem é Castelo Rá-Tim-Bum, velho. Pra você, Helena. Chaves. Tá. Karen. Pica-pau. Pica-pau. Pica-pau. Pica-pau. Pica-pau. Pica-pau. Eu? Caralho. Ah, sei lá. Xuxa. Puta que pariu. Xuxa. Cocoricó. Cocoricó. Bom dia em companhia. O programa. É programa. Bruno e seus amiguinhos. Caiu. Tá bom, tá bom. É, vamos comentar aqui. Então, humor. O próximo tema é humor. Qual o melhor programa de humor pra você, Cui? É, não falei meio infantil, né? Então, deixa eu pensar aqui, não. Eu acho que... Tintin, eu gosto de Tintin. É maneiro, cara. Eu gostava. Tem metralhadora. É. Tem metralhadora. E passa na cultura. É, isso que é foda. Os caras se matando lá, perdendo o braço, tiro na cabeça. É tiro na cabeça, chute na boca, xinga a mãe, o pai. Tem um cachorro que lambe o sangue dos outros. Próximo tema é humor. Trabalhou? Ah, atrapalhando é maneiro, velho. Vou colocar o vídeo aí no link do post do... Do Didi e do... cara lá? Zacarias? Zacarias. Didi e Zacarias cantando a musiquinha do... Mamãe, eu quero me casar. Então, tem um amigo meu que o pai dele parece integrante do... dos Trapalhões. Eu não posso falar o nome aqui, mas quem ouvir vai saber quem é e quem me conhece. Então vamos para a próxima pessoa que tem que viver. Uma pra você. Helena! Não. Era eu, é. Era, né? Organização, ó, 100% a organização de vocês. Não, eu tô pesado. Bom, é pra falar de humor, não é? Qual é o programa de humor que você mais gosta? É. Beleza. Então, o meu programa preferido de humor é 15 minutos. Tem o Adnê, Adnê. Adnei, Adnê. Ah, é da hora. ADD. Adnê. Adnê. Satã. Kari? Boa! Elas estão gravando do além, por isso que tem esse A. Se é. Vai deixar eu falar? Então, o meu preferido é Pânico. Ok. Cri, cri. Ah, sei lá, CQC. Okay. Sei lá. Não precisa de porra nenhuma, né? Tudo sei lá. É só sei lá, né? Eu da hora que ela só fala o nome do programa, né? Ela não comenta nada, né? Fala, ó, tem o Quiabo no 15 minutos lá, que usa máscara e tal. A máscara e tal. Tá bom, a vai. A máscara e tal. Próximo tema. Tá mesmo. É uma merda essa porra. É a primeira vez que eu tô assistindo foto do Bruno. Também. É. Bruno, onde você tá? Oi, Bruno, onde você tá? Ele tava. Ele... Pô, mano, foi uma mancada tirar o Bruno. A gente não tirou, mano, o Bruno. Foi uma mancada tirar o Bruno, velho. Por que vocês não esperaram ele? E ele Bruno sabe morreu. Que segunda-feira é dia de gravar podcast? É. Tá bom, então foi marcada. Ao próximo tempo? Próximo. Não, eu não falei o meu. Meu programa de humor favorito é. Oh, pode deixar com efeito. Cri, cri, na edição cri, cri. Com o efeito. É. Então corta, filho. Chave. Chaves. Chaves. Chaves. Oh. Chaves. É, o próximo é o que as meninas gostam, mano. Novela. Helena. Gostei a falar sobre novelas. Helena. Não, Rebelde é o quê? Eu não gosto de novela. Como não? Eu não gosto, poxa. Eu não gosto de novela, não. Ah, que gosta. Meu, eu não gosto de novela desde os 9 anos, mano. É, 10. Pensa, caramba. Eu não gosto de novela. Eu tenho 13, seu idiota. Desde... Menos 3. Quer acabar a novela mesmo? Quando? É, Karen, você quer falar sobre novela? Não, novela não. Agora ninguém gosta de novela. Assisto outras coisas. Puta. Ninguém assiste novela. É, ninguém faz porra nenhuma. Sim. Mundo Rebelde. É, Tainan. Tem alguma coisa na madrugada. Ah, meu. Ah, não assisto muita novela, não. A única novela que eu assisto, assim, é. Ah, sei lá. Malhação, é a Malhação. Puta merda! Não, nem. Assim, é só Malhação mesmo. A gente prefere filme, terror, ficção, poltergeist. Parou. Mentira, mal. Verdade. Não, parou. Então. Posso? Ah, esporte. Esporte. Agora a gente vai mandar. Luta livre, mano. Vamos falar sobre futebol primeiro. Você assistiu o jogo ontem, Cleto? Corinthians? Quantos foi o jogo do Corinthians? Jogou ontem? É. Da puta mesmo. É, cara, o nerd é foda do esporte, cara. É, eu não gosto. Globo Esporte. Olha a propaganda. Tô com pia aí, Cleide. Não viu. Aí, tá vendo, seu viado? É, eu gosto de estilo tá livre. Fala de mim? Tá livre é maneiro. Não é esporte. É, eu assisti o jogo do Santos contra o São Paulo ontem. Foi. Mano, essa aí é o. Né? Massacre. 1-0. Faz o Corinthians. Então, quem foi que falou que luta não é esporte? Massacre Suns. Você merece tomar uma voadora no peito. Eu, Karen Rocha. Se não é esporte, por que tem luta? Então. Ah, o Brock Lesnar, então. Luta livre é maneiro. Ah, foi mal aposta. Luta livre. Acho que é da hora, ô. Porque não tem cultura, rua? Tipo vocês. Calma aí. É, só porque... Calma aí, até eu falar pra vocês o que tipo era Tipo eu. Vocês não sabem o que era, não. Vocês podem ficar falando toda hora. Ah, ô Cleiton, vai. Zika Zenob. Olha a escola. Não quer dizer que você pode chamar qualquer um de novo. Se você sabe que a soma dos catetos é igual a Tenusa, você... Cleiton. Então, eu vou parar de gravar agora mesmo, se você não parar de falar. Vamos continuar só eu e o Cleiton, ver se arruma. Não! Brincadeira. Então vamos pra seriados. Cleiton, qual é o seu seriado favorito? Meu seriado favorito é Prison Break. Helena? Eu gosto de Two and a Half Men. Karen? Karen? Eu a patroa das crianças. Tainan? Droga, fala esse. Eu a patroa das crianças também. Maluco no pedaço. Não vou eu a patroa das crianças também, não. Vou falar o maluco no pedaço. Tainan ia falar isso, pagapau! Yeah, como é que eu ia saber? Ela não falou, então você perdeu. Quem tá assistindo Prison Break aí? Prison Break, tá passando na Globo. Ah! 3 horas da manhã. Próximo. Eu vou postar aí. Prison Break. Eu vou postar aí no, assiste, no blog aí. Prison quê? Os episódios em português. Tráfico. Tráfico de. Não, caralho. De imagens. Por isso não. Não, vai perder tempo. Tô com botar nessa porta de prender aí. É, né? O jornal favorito é o jornal. O jornal. Qual é o seu jornal favorito, Cleiton? Eu puxei o saco agora. Aê! Aê! Gente! Agora. Sim. Um doce. Sabe qual é o meu jornal favorito também? Você merece o quê? Cadê? Merece uma 12, hein? Ah, tá, entendi, uma 12. Thiago, prossiga. É, você merece uma 12. É, o meu jornal favorito também é o Jornaltinho. Não vai falar o seu. Helena, qual é o seu jornal favorito? Não. Jornaltinho? Todo mundo concorda. É, todo mundo vai falar Jornaltinho. Obrigado. Jornal. Todo mundo concorda? Puta, que quem velho. Concorda que o melhor é o Jornal, Jornal do Grande ABC. Cara, é o Jornal de TV. Jornal Nacional. Lembrando que o canal do YouTube Jornal não passa na TV. Não passa na TV. Eu assisto. Maneiro, tá bom. Jornal Nacional, então eu nem assisto mais. Já que passa na TV, né? Eu prefiro olhar digital. Ou não. Prefiro leitura dinâmica. É sim. Mas agora passa só no domingo às 4 horas. Um jornal. Na Rede TV. Karen? Um jornal passa todo dia, pô. Karen? Vamos! Ela assiste antes de ir pra escola. É, o meu é SPTV. Claro que não! Tainã? Tainã? Jornal Nacional. Acorda. Eu não assisto mais de vez em quando o celular. Temas livres. Então vamos cara, para o próximo. Cara, de uma coisa que acabou os temas. É temas livres agora. Temas não livres. É outra coisa, porque ela é uma coisa. É. Né? É porque sim. Eu tava assistindo TV hoje e eu lembrei que a gente cara, queria falar tipo, sobre TV. Cara, tipo, eu gosto de assistir televisão porque aí. Televisão é uma coisa muito importante, ela tem muita cultura. De ser assistido do modo certo de assistir, com um acerto restrito, que vem ao caso que acompanha algum seriado, ou alguma novela, algum jornal, você se envolve na história do personagem, se sentindo as mesmas emoções que como as pessoas do seriado ou da novela. Então, oh, que? Eu quero ver se gosta de assistir Mauri Júnior. Por que? Mauri Júnior é maneiro. É maneiro. Que coisa mais gay! Ele tá falando que gosta de ir na parada gay, mano. É da hora! Maneiro? Velho, daqui você a pouco ele tá falando que gosta de ir na parada gay, mano. Por quê? Eu não sou, eu adoro gay. Mauri Júnior é da hora. Ih, cara. A Helena é preconceituosa. Eu não sou, eu adoro gay, tá? Ela adora gay. Cala a boca, Thiago. Ela gosta do Bruno. Adora gay. Eu gosto. Você tem preconceito? Tem. Não pode zoar o Bruno porque ele não tá aqui pra se defender. É. O Bruno tá aqui, eu nato. Vocês estão revelando a da Helena. Calma aí. Não, eu gosto do Diego. É gay? Do Diego. Então, né? Vamos mudar de tema. Porque, sei lá. Ela tem. É. Gosto de viado. Ele é, porque, sei lá. Na verdade, ele não. Ele tem caído. Pode vir, pô. Ih, você tá escutando essa porra agora, ô, Diego? Não tem medo de você, não. Pode vir, porra. Pode vir. A Helena tá cagando aqui, velho. Tá bom. Peraí. Não, para, é sério. Isso daí vai dar uma mancada. A Helena tá quase chorando. Eu não tô chorando aqui, tá? Eu fiz até. Sabe o que dizer sobre isso? Mas aqui vai. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu tenho uma carta na mão. Eu vi esse truque da televisão. Tendo uma carta na mão. Então, estamos. Esse clima familiar, acaba mais um molecada cast. educado aqui. Mandem temas e e-mails se eu posso, mano. Lembrando que o Israel aqui. Você tem condições de gravar? Então, estamos terminando mais um podcast sem a Helena, porque fui obrigado a quicar ela. Renaltinho, não ia deixar eu vai ter troco. E aqui termina mais um podcast. Beijocas a todos aí. Desculpas adiantadas esse programa aí, idiota. Você que perdeu seu tempo ouvindo essa bosta, pode mandar e-mail. Tá pedindo, xinga pede desculpas mãe, adiantadas amigo, esse programa aí, idiota. E ela ouve meu podcast? A mãe do Bruno não, cara. A mãe do Bruno é legal. É. Pode xingar a mãe do Bruno. Se quiser xingar a mãe das meninas aí. Brincadeira. Tá brincadeira. Bom. Então eu tô saindo aqui. Beijocas a todos aí. É. Fui. Na bunda? Lembra o negócio do, do cara gordo, suado e peludo, né? Beijo na bunda de todos. Falou, galerinha. Fui. É, Bruno. Opa! Aí, galerinha, aqui é o Koala. Eu tô gravando aqui o finalzinho, né? Acabei de editar o podcast. E eu queria falar pra vocês que esse podcast ficou meio embaralhado, porque a gente gravou com o pessoal, assim, do Jornal Team, né? E, tipo, assiste a comunidade deles lá, no Orkut e tal. Ficou meio embaralhado porque eles estão acostumados a gravar podcast e tal. É que, assim, a gente não deu uma pauta, assim, não deu uma coisa certa. A gente foi gravando e tal, só com os temas, foi comentando. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Falou, valeu! Finish him!